2591, iniciando. Controle ao ONU-04. O senhor? Autoriza direto táxi? Aguarde. ONU-04. Obrigado, táxi, em motel até chame no ponto de espera, táxi e papá. Escorri à direita, crua 350, limite será localizador. Direita 350, limitado, localizador, né? 304. Controle Salvador, o Azul 2591, boa noite. Azul 2591, contato radar decolagem, submantém o 090, saída Coral 1 Bravo. Mantendo 090, Coral 1 Bravo, Azul 2591. Voo 645, reduzindo velocidade 170. Azul 2591 não pode voar direto Coral? Para 645, reduzido para 170. Azul 170, o 645? Correto. 70. Azul 2591 não pode voar Coral direto? Vem Coral 2591. Bom número 66, compete a aproximação, ele é executor, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 198, desse 995. 1995, no 1-66, ó. 1645, livre final, ele é executor, cabeceira 1-0, isso para 2 mil pés, última trem Salvador 1-0-1-3, chama estabilizado. Vem, 17 mil pés, 1-0-1-3, autorizado INS, portará estabilizado, 645. Fala de ADC da OSA, Golf Uniforme. Ótimo, Golf Uniforme, desça para o 050. Desça o nível de voo 050, ótimo, Golf Uniforme. Controle é o ONIC 04, pode livrar a centena? Desça, desça para o 050. Descendo para o 050, ONIC 04. Chama centro Recife em 2835, altena 25, décima 1. Voltando 3367-2835, altena 25, boa. estabilizou no localizador, Gol 645, com Campo Verde. 645, compete aproximação LS, cabeceira 10, chama Torre Salvador em 1-1-8, décimo 95. 295, ó. Azul 2591, subvetoração para evitar tráfego. Correia esquerda, por 170 por 10 milhas. Pro voando 170 por 10 milhas, azul 2591. Correto. Continua a aproximação, número 2 para Pouso. Aguarde pista livre. Tente, está a 2 milhas e meia do Índia Serra, 1645. Já cruzou com o tráfego, pode retornar para o de Coral, azul 2591? Afirmativo, para o de Coral, 2591. Estou no 645? 245. 2000 pés, altímetro em Salvador no 03, agora o vetor final para o localizador, Olimpo 04. Descendo para 2000, aguardando o retorno final para o localizador 102, Olimpo 04. 1990. Direita 1210, 1210. 1990. 1290, vou no 66. Livre, pouso autorizado. Livre, pouso 910, Gol 645. Podemos voar para o 200? Aguarde, se mantém inicialmente 160, 2591, na guarda de coordenação com o centro Recife. Pro 04, curva direita pro 030, aguarde o último vetor. Direita 030, aguardando o último vetor, olhinho pro 04. Quando pronto, tem livre decolagem, vento 1 centena com 7 nós. Sem escassão, décimo até 050, chegada a Belf. 050 na ponta, obrigado. Azul 2591, seguimos até um 200. Para 200, 2591. Para o localizador, chamar estabilizado, Olimpo 04. Curva à esquerda, siga no perfil da saída Momo e aguarde transferência de comunicação. Saída Momo, vai manter o eixo até uns 1.000, 1.200 pés e curvar conforme o saída bom, o Lima Hotel. Obrigado. Caso deseje iniciar a curva da presente, está autorizado. Quer alongar para atingir o nível 15 milhas. Zero alta, golpe em forma. Hotel, chame 198, com voo. 198, Lima Hotel. Golpe 04, estabilizado no localizador. 04, chame a torre 198, decimal 95. Torre 295. Torre Salvador, Olimpo 04. Olimpo 04, continue a aproximação, agora autorização de pouso, vento uma centena com 7 mais. Continuando a aproximação, aguardando autorização de pouso, Olimpo 04. Controle o Papatango Lima, hotel, transporte enfermo, solicita assim, quando possível, voar direto a Petrolina. Pete, mantém o rumo até cruzar 3 mil pés e aguarde direto do Momo, o Lima Hotel. Confirma até a proa presente, o Lima Hotel? Afirma, até cruzar 3 mil. Afirma, proa a princípio 090 até passa 3 mil, o Lima Hotel. Afirma. Pouso autorizado, pista 90, vento 1 centena com 7 mais. Pouso autorizado, pista 90, Lima 04. Que direto bom, vou ler em Motel Hotel. Controle, o Ouro 6143, após poderia voar Duna? Aguarde, 143, informa o término. Ok, obrigado. M04, seu solo Fox 39, no corte frequência livre. Boa noite. 2591, Oceano Centro Recife, 2835, Altano 251. 2835, 251, uma boa noite, ajuda 591. Até 3.000 pés, 6143, agora é o final da ilha Sexo 8. 3.000, pode andar aqui, obrigado. Torre Salvador, Oxané 62, 0904. 6201 autorizado, linha da Corte, pista no 0, vento 120 graus, 079. Aline Cova, Oxané 6201. 8.95. 118.95, acha Golfo Unifó. 3 Salvador, Pamatango, acha Golfo Unifó. Não, acha Golfo Unifó, prossiga. Final, aliás. Oscar, Golfo Uniforme. Gente, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Vento no 20 graus com 7 nós. Aguardando. Oscar, Golfo Uniforme. Qual pátio, pois? Sim, Matheus, pátio 3. Zero, chama estabilizado no localizador. Eu sou o centro e o GLS-3. Chama estabilizado, está ali a aproximação. Então, 4-3. Obrigado, reportará. Externo 3 fixo, Oscar Golfo Uniforme. Gente, pouso autorizado, pista no zero, Oscar Golfo Uniforme. Pouso autorizado, pista no zero, Oscar Golfo Uniforme. 6201, colos 45, chame 198 com voo. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Oxané 6201, boa noite. Oxané 6201, contato radar na decolagem, procedo com fone autorizado, subiu Mateu 360. Salve Mateu 360, cidade da gente voar direto Leda. Direto Leda, 6201. Direto Leda, 6201. Corre, poderia diminuir um pouquinho a intensidade do papi? Do Oscar Golfo Uniforme? Acredito que não há tempo. O controle está sendo remoto com essa área, mas de qualquer forma eu vou tentar providenciar. Ah, beleza, tá na curtíssima aqui, não dá tempo não. Obrigado. Puxa, 6143, novamente, lindamente, fabricou. Na 6143, pode aproximar sem linha, seu custo, cabeceira 1-0, chama a torre 1895. Obrigado, você vai se manter. Torre Salvador, boa noite, Puxa Nero, 6143, estabilizado. Boa noite, Chiné, 6143, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Nossa, escuta. Sol Talivã na Delta, ótimo, pessoal. 7, você viu o Sinfão, tá livre, seguir via Aquilo, tá, pode 3 quando lá, tenta sinalizador. É via Aquilo, pátio 3, rocha, gol, Sinfão. O papi tá realmente muito forte, viu, senhor? Vai, Sinfão. O papi, a intensidade do papi tá realmente muito forte. É o brilho do dia, a gente já solicitou que fosse mudado para o 3, já deve estar fazendo a modificação. Beleza. 6143, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1 centena com 629. Livre pouso, obrigado. Chame 1-43, sala 5-1, chame 1-21, do Simão 9. 2835, chame 1-10, número 10. Controle Salvador, boa noite, voo no lado 66, taxa 260 para o 150, informação Romeu. Olá, 66, ciente, essa identificação. Vê se mantém 150, chegada com médio 1. Ok, até 150, com médio 1, voo no lado 66. Azul 4206, boa noite, utilizado alinhar e decolar. Estão no zero. Vento 120 graus, 05 horas. Salvador, um boa noite, 2233 da Passaredo, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Passaredo, mantenha. Sim. Controle Salvador, o gol 1966 pode descer em via? Pode prosseguir descendo via o gol 1966? Correto, desça via. Para 2000 pés, altímetro em Salvador 1013, gol 1966. Ok, vai descendo via até 2000, 1013, gol 1966. Salvador, está passando o esquilo, né? Esquilo, prossiga. Nossa, Alberto de Valença. É, agora, está passando agora a coisa, 1510, esquilo. Prossiga visual, para Salvador, via corredores, a 1510, altímetro em Salvador, 1013, em Fama Paripe. Fama Paripe, esquilo. Controle Salvador, boa noite, azul 4206. 4206, contato radar de colagem, submontar 3506 da PUCA. Sai da PUCA, 3504206 da Azul, quando possível a gente aceita Aracaju. Mete agora. Passada do 2233, autorizado o decolar, pistão 0, vento 1 centena com 5 horas. Se decolagem, pistão no 02233, passaredo. Para no 8420, muito obrigado. Firmando o submotel 330. Ciente, 330, 4206 da Azul. Querendo 2233 do Gol 59, chame 198, por favor. 198, chama 2233, bom trabalho para a equipe. Salvador, Gol 2233 da Passareta. Passou 2233, contato na terminal de decolagem, suba via bomba para 160. Bomba para 160, está livre das restrições da carta, sim. Sobe para 160, livre das restrições, saída combo, passeio 2233. Salvador, boa noite, Azul 27, 1-2, próximo ao ponto de espera do 1-0, pronto. Boa noite, Azul 27, 1-2, autorizado, alinhada e decolar, pista 1-0, aumentou a centena com 5 nós. Sempre alinhada e decolar do 1-0, 27, 1-2. Gente, informe na Ceasa, amigo, com a polícia do Zulu. Informar? Chame o centro Recife em 2085, alternando 545. 2085, 545, azul 420B, bora chão. Com o capa esquerdo, 7. Alerta no ciclo de tráfego, chame a torre 198, decimal 95. 8-9-5, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Esquilo Lulu. Chama com conta final, pista no 7. Faz uma rotina direta da mela? Afirma. Beleza. 27 no 2, decola 04, chama 198 com o voo. 198, boa. Controle Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, submantém 170, C da Conde. Conde, o 2712. O 1966, desça para 2000 pés, livre procedimento ILS, que cabeceira no zero, altímetro no 0, no 3, chama estabilizado no localizador. Chamaremos o 1966. Então é possível 2233 voar VATAP ou destino? Direto VATAP 2233. Ou VATAP 2233, obrigado. Boa noite, Gol 1869, ponto esperando a zero, pronto. Forte, boa noite, Renan. Prezado alinhar e decolar. Pista no zero, vem para uma centena com 5 nós. Alinha decola no zero, Gol 1869. Final da aula 7, baixei Chico, Esquilo Zulu. Pouso autorizado no 7, Esquilo Zulu. Vento uma centena com 5 nós. Pouso autorizado backtrack, tá? Parte da lei. Olá. 19,09, chame 19,8, boa. 19,8, gol no 869. Boa. Poli Salvador, gol no 869. 869, contato radar, decolagem submantendo 360, via Arbor 1. Arbor 1 até o 360, gol no 869. Bom dia, meu querido. E agora? Localizador e avistando o gol, o Nonato 66. Gol 66, compete aproximação, ele é sexo, cabeceira 1-0, chame a torre 1-8, décimo 9-5. Torre agora 1895, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, gol 1966, passando duna, estabilidade. Peixe 1966, avistado, vento a centena 5 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso 1-0, gol 1966. Controle Salvador, o azul 242712, solicita. Possível. Possibilidade de voar 150? Autorizado 150, azul 2712. 2712, 150, autorizado. Romeu, Sol 214, chama 1 2 1 do Spawn 9, Sol. Chame Recife em 288, alternando 260. Recife em 288, alternando 260. Bom trabalho, até a próxima, 2233. Essa identificação diz que mantém 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0 no 3. Torre, boa noite, 16435, continuando pronto. No 645, boa noite, Sérgio Adeliane, manteve pistão no zero. Adeliane, manteve. Torre, Zan 3297. Nicolau 21, chame 198, bom voo. 198, pode lá. Controle Salvador, uma boa noite, Celtan 3897, perfil Momon. 3897, contato radar, decolagem, submarino 320, após 2000, direto Leda. Após 2000, Leda, posição Voltan 3897. Controle, autorizaria o Papa Tango, acho que a vida ele foi na Guana Pura do VOR, intenção de pouso na 17, e aí vai a mudança de regras mais próximo. Aguarde. E aí, Zero 45 de Clube 23, chama 198, por favor. 198, obrigado, amor, 645. Prossiga, 2712. 2712, agora 64 milhas Nordeste, Salvador, serviço no Bairro Serrano, mantenha 150 e chame o controle Aracaju 120, decimal 3. Controle Salvador, boa noite, bom no 645. 645, contato radar de decolagem, submantenha 360 via Salvo 1. Subindo 360, Salvo 1, bom no 645. Alô, 2712? Chame Aracaju em 203, serviço da encerrado. Ciente 12032, azul 2712. Oscar Victor Uniforme após Golf Voo VR. Aguardo a modificação do plano de instrumento. Evangelho, após Golf autorizado para o VR, para o posterior circuito visual da velocidade, passado o telefone.